Senhoras e senhores, está começando agora o meu, o seu, o nosso Comic Netflix Show! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Eliel. Fala galera, aqui é o Dragon aqui. Estamos começando mais um Comic Netflix Show. Eee, milhares de palmas. Eu acho que a gente vai estar gravando o Comic Netflix 100 e eu vou estar fazendo isso. Agora, eu adoro as palmas. Todo programa vai ter isso agora. Todo programa vai ter isso. E hoje, o que, que nós vamos falar? O que, que a gente trouxe de especial? E o episódio de hoje será... Westworld. Ó, falamos juntinho, olha que beleza. Olha, sincronização aí. Tá cada vez mais perfeita aqui nesse programa. Exatamente. Okay, a gente já tá okay. Nessa vibe de zumbi mecânico justamente porque a gente vai falar sobre o Westworld. E eu estou empolgadaço. Nossa, essa criança tá feliz hoje, hein? Eu tô feliz, hoje eu tô... Quem não tá feliz? Quem tá feliz? Eu tô feliz. Quem é o gatão? E o primeiro ano da série... da HBO Westworld, acabou agora em dezembro, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa série que chegou do nada e a gente já considera pacas. Eu como considera? Os grandes criadores dessa série são Jonathan Nolan e Lisa Joy. É, Jonathan Nolan, irmão do Christopher Nolan, né? Pra quem olha não sabe. Só, acho que o sobrenome entregou, hein? Será? Será? Encargo da produção executiva da série tá ninguém mais, ninguém menos que J.J. Abrams. J.J. Abrams, palmas pra J.J. Abrams, vai. Ele merece. Palma de palma. A série estreou no dia 2 de outubro e ela foi inspirada num filme que tem o mesmo título, né? Westworld, de 1973, e aqui no Brasil saiu como Westworld, Onde Ninguém Tem Alma. Porque se não tiver subtítulo, não é no filme no Brasil, né? Não é. Então precisa ter um subtítulozinho. Tem que ter um subtítulo bem no knife, né? The Killer, o assassino. É. Bom, nesse caso foi uma vitória, porque pelo menos não é Westworld, o mundo do oeste. Você já pensou? Ia ser um sucesso. Na verdade, eu acho que esse nome, ele já é inspirado porque na época saía muitos filmes de West e era bem comum esse tipo de subtítulo em filme de Velho Oeste, cara. Sim, sim. Ela não é a primeira série baseada no filme, né? Em 1980, a rede CBS ela tinha lançado a série de TV chamada Beyond the Westworld, que continuava a história do filme, mas não deu muito certo. É, a série ela não durou muito. Ela foi cancelada após seu terceiro episódio. Dá pra ver que a qualidade da série já não tava lá essas coisas, né? E ela tinha uma historinha bem chinfrim, né? Do cara querendo dominar o mundo e tal. Essas coisas já não funcionavam naquela época. Imagina que hoje ainda tem gente querendo fazer filme de Hollywood com esse mesmo tema. Já não funcionava. Então a rede CBS acabou cancelando a série. A audiência foi muito baixa. Uma coisa que assim, a série, havia rumores em volta da série de que ela ia ser uma série do naipe pra substituir Game of Thrones. Olha a responsa da série. Então eles trouxeram, além de toda uma equipe técnica fodida pra série, eles ainda trouxeram um casting de atores bem parrudo, assim, né? Tem figuras bem famosas. Então, como a gente fez no episódio do Doctor Who. Então, eu querendo gravar Doctor Who. Eu quero gravar Doctor Who, gente. Como nós fizemos no episódio do Doutor Estranho, a gente vai falar aqui o cast pra vocês. E esse elenco de Westworld tá parecendo elenco de filme de Hollywood, porque olha, é o tanto de astros e estrelas que estão aqui. De fato. É incrível. Logo pra começar, o primeiro nome do elenco é ninguém mais, ninguém menos que Anthony Hopkins. Ele faz o Dr. Robert Ford. Dispensa apresentações, né, galera? É Anthony Hopkins. Seguindo aqui o elenco, temos o James Marsden. Que ele faz o Ted Flood, basicamente o mocinho da série, né? O bom cowboy que salva a moça. E ele é o pior ciclope. Se podemos dizer assim. Nos filmes ele faz o ciclope dos X-Men, né? Não tem um padrão muito alto pra estabelecer, mas realmente ele ali no X-Men ele não tá muito bom, não. Cara, ele é o ciclope do terceiro filme, então ele aparece 10 minutos do filme e morre. Aí ele usou essa habilidade que ele conseguiu nos X-Men e ele usou bastante aqui no Westworld, né? Porque, pô, tanto de ver esse cara morre, dá até dó. É só o que ele faz, ele aparece 10 minutos da série, do capítulo e morre. Aí ele volta, fica mais 10 minutos e morre de novo. E morre, e apanha e morre. É pra isso, ele nasceu pra isso. Mas diferente de nos X-Men, eu acho que a atuação dele tá muito boa aqui na série. Não sei se tem atuação ruim, mas a dele tá muito boa, se for comparar com o X-Men. Sim, sim. Temos também aí a Evan Rachel Wood. Ah, Dolores, Dolores. Dolores participou também do True Blood e fez O Lutador também. Né? Agora a gente tá falando do cowboy que salva a mocinha, a Dolores é exatamente a mocinha que o cowboy salva. Mais ou menos, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Não, ainda não. Ainda tá no começo. Outra atriz de peso aí é a Tandy Newton. É a Maeve Millay, que fez a missão... que participou de Ela Missão fez Impossível missão. 2 e que é a dona do cabaré. A dona do cabaré, mano. Eu não lembro dela no Missão Impossível 2, agora eu só lembro dela no Westworld, cara. É a mulher do cabaré. Eu lembro dela também, sabe aonde? Nas Crônicas de Riddick. Ah, ela é daquele filme ridículo, verdade. É, ela tá nas Crônicas de Riddick. Olha aí. Seguindo aí o elenco no patamar do Anthony Hopkins, temos o Ed Harris, que é o The Man in Black. É. Basicamente o personagem mais misterioso da série, digamos assim. Isso até ser revelado, né? As revelações acontecerem. É, exato. Mas é legal. Ele fez algumas coisinhas aí, tipo A Rocha, O Segredo do Abismo, Uma Mente Brilhante, Apolo 13. O cara tem... Cara, ele tem um tapete de filme bom, cara. O cara tem aí 66 anos, né? Já tá no cinema há muito tempo aí, trabalhando, então tem muita coisa no currículo dele. O cara fez coisa pra cacilda. E representando aqui o Brasil no elenco da série tem quem? Rodrigo Santoro. Como vilão, já adianto que é um vilão. Não, brincadeira. Com o Hector Skeeton. É, o fora da lei lá. É, galera, já não precisa apresentar o Rodrigo Santoro, né? O cara fez novela, série, filme, fez 300, fez a porra toda. O cara tá nas Panteras. Tá nas Panteras, é figurinha nossa aqui. Mas é isso aí. Seguindo aqui o elenco, nós temos o Jeffrey Wright. Atuando como Bernard, ou será que não? Além do Bernard, o que mais que ele fez? É, ele tá nos dois primeiros 007 com Daniel Craig, que é o Cassino Royale e o Quantum of Solace. Ele também participa do filme lá com o Jake Gyllenhaal, Contra o Tempo. Exatamente. Temos também Jimmy Simpson. Como William. William, grande William. William! ele fez o Gavin Orsay, né, no House of Cards. Sim, tá aí, ó, há um tempinho já, né, no House of Cards. É, não é fraco, não. E esses dias eu tava lembrando, ele tem, beleza que é só em um episódio, mas ele tem um episódio do How I Met Your Mother também. Também? Isso. Olha aí. É só Olha uma participaçãozinha aí. Lá, mas é o Jim Simpson lá, bem legal. Será que ele foi lá conhecer a mamãe? Nossa. Quero ver você falar esse nome aí sem gaguejar. Isso é um desafio? É um desafio, esteja desafiado. Também aqui no elenco tem o Luke Hemsworth. Oh, ele sabe falar o nome sem gaguejar. Ah, eu gaguejei pelo menos umas 3 vezes quando fui falar o nome do irmão dele, né? Eu gaguejo até hoje. É simplesmente o cara é o irmão mais velho do Thor, cara. Já tem meu respeito só por causa disso. Só, né? Ele tá aí pra completar o elenco da série. E ele não tem muitos trabalhos, né? Muitos trabalhos de destaque antes do Westworld. Ele é irmão do Thor. Trabalho de destaque, então... cara. Ele é irmão do Thor, cara. É, e não é o Loki. Então... É o outro irmão do Thor. É o outro. E ainda falando de Thor, temos também no elenco a Tessa Thompson. Ah, Tessa Thompson. Oh, mulher bonita, meu Deus do céu. Alguém está apaixonado. Pra não dizer outra coisa, pra não faltar com respeito aqui. Meu Deus do céu. Tá escalada pro elenco do Thor 3 Ragnarok e provavelmente com uma personagem Valkyrie. Né? Valkyria. Já apareceu umas fotinhas dela por aí, se vocês derem uma googlada já dá pra ver mais ou menos como que ela tá no filme. Sim. E na série Ela faz a personagem Charlotte, né? Ela é a Charlotte Hale. É a Miss Hale, é verdade. Miss Hale. Anthony Hopkins chama ela de Miss Hale. Sim. E também temos aí o Clifton Collins Jr. Faz o Lawrence. Lawrence, isso. É o Lazo. É o Lazo. No cinema a gente já viu ele, provavelmente, vocês já viram ele no filme Círculo de Fogo, Pacific Rim, e no Adrenalina 2, filme com Jason Statham. Olha aí, eu não vi ele em nenhum dos dois filmes, porque eu não assisti os dois filmes. Welcome to Westworld. Bom, agora a gente vai dar as nossas impressões sobre Westworld. Falar um pouquinho sobre o que a gente achou, né? É isso. É exatamente isso. Cara, eu tô tão empolgado que... Sabe quando você tá empolgado demais que você não sabe nem mais o que você fala? É muita informação pra ser processada, né? É muita informação pra ser processada. Porque eu acho que vai ser impossível, já vou até avisar, vai ser impossível fazer esse Comic Netflix sem dar spoiler. Não tem como, cara. É muita coisa legal pra falar sobre a série. E já vou comentar aqui que a série, visualmente falando, ela parece um filme. Como assim? Em que sentido? É, tanto em questão de narrativa, quanto em questão de... quanto em questão visuais, de efeitos, etc. Ela parece ser um filme só, cara. Isso eu achei muito legal. Tem muitas séries que você nota uma evolução muito grande de um episódio pro outro na mesma temporada. Às vezes do primeiro episódio pro quinto episódio, às vezes por questão de falta de verba, né? E falta de verba foi uma coisa que essa série não teve. E aí, o que acaba acontecendo é que há uma disparidade muito grande entre um episódio e outro. Geralmente, como é que funciona lá fora, né? Eles fazem as séries alguns capítulos primeiros, e aí conforme o público vai gostando, vão investindo mais dinheiro na série, e a série vai poder gastar com mais outras coisas e tal. Essa série já teve um budget bem alto logo no começo, e isso garantiu um pouquinho a qualidade da série logo no começo também, já que é uma série que veio, né, aí, né, pra brigar com Game of Thrones. Eu já vou deixar meu veredicto logo sobre isso. Sobre brigar com Game of Thrones, eu ainda acho que não. Já vou começar pela parte que desanimaria as pessoas, né, digamos assim. Como você está falando que a série é legal, é boa e não sei o quê, mas você estava falando que não é tão boa assim. Não é que não é tão boa assim, ainda não tá no Game of Thrones ainda. Mas pode chegar lá, pode. Tem possibilidade? Talvez. Mas não, cara, é uma coisa muito diferente da outra. Eu não sei, cara, eu acho que não. Acho que tem público para as duas coisas. Não diria que ela é uma série para brigar com Game of Thrones, e sim para seguir a audiência que o Game of Thrones está tendo agora. Porque Game of Thrones está chegando ao final, né? Sim, tem mais 2 anos só, né? Então, e Westworld acabou agora o primeiro ano e parece que tem mais 5 anos previstos para vir ainda. 5 temporadas. Pois é. Então... apesar de terem 5 temporadas, essa primeira temporada ela é bem fechadinha, né, cara? Como eu tinha dito logo no começo desse bloco, essa primeira temporada é como se você estivesse assistindo um filme só. É um filminho de 12 horas. Um pequeno filminho de 12 horas. Pequeno filminho de 12 horas, porque o primeiro capítulo tem lá só 1 hora e meia, e o último também, né? Tem ali só 1 hora e meia. E os cada capítulo seguem, tem, né, ali questão dos 50 e pouco, 60, né? É. Bem nos 60 minutos ali, todos os episódios. E a narrativa, ela é sempre linear. Então é aquele tipo de série que quando você perde um capítulo, você perde um pouco as coisas. Os capítulos, eles são bem fechados entre si, mas ao mesmo tempo eles têm ganchos pros outros capítulos e contam uma história bem linear, assim. Engraçado você falar que a série, ela é linear, quando ao mesmo tempo ela brinca com esse negócio do tempo, né? Sim. É aí que tá a questão bem, bem legal, né? A série, ela conseguiu trazer um conceito que é um conceito batido, né, esse conceito de você refazer, batido em questão cinematográfica, eu diria, né, de você refazer a cena de vários ângulos, várias formas. Tem filme que já usa isso, tem outras séries que usa isso. Só que nessa série, cara, é basicamente um elemento crucial da narrativa, né? Basicamente um elemento que faz com que você, como espectador, ligue os pontos. Você não dá muita importância para os personagens logo de cara, principalmente os anfitriões. E os anfitriões são o core da história. A série, ela toda faz você acreditar que a história se passa fora de Westworld, mas na verdade o grande plot mesmo da série é dentro de Westworld. Uhum. Né? É ali que tá, é onde todas as coisas realmente estão acontecendo, em prol da série que tá acontecendo. Né? A série, ela tem a mesma pegada do filme nessa questão de que é um mundo virtual virtual não, é um mundo simulado, né? Não é virtual, porque as coisas lá são reais, são androides. É. Essas coisas que a gente tá contando não é nada disso, é spoiler, porque tá desde os trailers, né? Se você não viu os trailers também... Trailer, sinopse... Essa é basicamente a premissa da série, então... Basicamente a premissa da série. A gente não tá contando é um nada simulado, novo. E você imagina então que é futurista, né? Série, obviamente. Obviamente. Toda a tecnologia da série é futurista. E você imagina que mundo de merda que deve ser o mundo real, cara. Porque eles foram obrigados a simular um mundo mais, com mais emoção. E é onde as pessoas vão. E é uma coisa legal, porque as pessoas dentro de Westworld demonstram realmente de quem elas são. Até traçar um paralelo aqui com o nosso mundo real, né? Todo mundo não, mas muita gente tem uma forma de meio que escapar desse nosso mundinho, né? Tem hobby, tem... Algumas pessoas escapam até pra jogos eletrônicos, né? Você quer criar a sua realidade ali, de certa forma. Filmes, livros, séries, né? Você tá criando ali os seus mundinhos particulares. E a série brinca bastante com isso, né? Que é quem você é de verdade. Isso é uma coisa bem legal, assim, né? que eu acho que eles exploraram bastante. Em vários momentos a série bate nessa tecla, né? De que lá você pode descobrir quem você realmente é, né? E também é engraçado esse contraponto que eles fazem, né? Porque eles vivem falando isso na série e as pessoas elas vão lá e elas podem descobrir quem elas realmente são, porque é tudo liberado. E não é real, apesar de, como você falou, não é virtual, né? São robôs e tal, são cenários, mas não são pessoas, não são situações da vida deles lá. Então eles têm toda a liberdade ali. E ali que você vê realmente o que tem dentro da pessoa, né? Porque, tudo bem, são máquinas? Tá, são máquinas, mas basicamente são máquinas vivas. São máquinas vivas. Porque, como a gente mesmo vê na série, às vezes não dá pra perceber a diferença entre um anfitrião e um convidado, né? É, aliás, rola essa questão lá dentro. Sim. Inclusive. Os próprios convidados, às vezes, não sabem quem são os anfitriões, né? E ficam perdidos, ficam imersos ali naquele mundo ali, né? Vivendo aquele mundo e, de repente, ele tá fazendo alguma coisa com um anfitrião como se fosse uma pessoa. Cria amizade, cria laço de romance, né? Sim. Por aí vai. Ele só vai saber quando a história daquele anfitrião, no caso, se repetir. Sim. Né? É como um parque, né? Tem um horário de entrada e saída. Aí sim você acaba sabendo quem são os anfitriões de verdade, etc. Mas o negócio lá dentro é pra ser realmente real. É realmente real. O negócio lá dentro é pra ser real, de verdade, né? Pra você não notar esse tipo de diferença. Sim. E apesar de ser feito pra diversão, né? De quem vai lá. Uma diversão pra poucos, né? Porque não é barato. É. Então, né? Mas além de tudo é uma diversão. Not a theme park, but an entire world. O que eu gosto muito, cara, da questão da série também é a forma como que você parece que tá assistindo duas histórias diferentes, né? Na verdade, parece que você tá assistindo vários braços de história, assim. Mas tem duas histórias que são te jogadas na cara ali, que é a história da Dolores, toda a intriga da Dolores, e a história do Hopkins, né, do Ford, né, do Dr. Ford, no caso. Sim, sim. E você fica ali o tempo todo tentando descobrir qual é a da Dolores, qual é a do Ford e qual é a do Bernard, né? Uhum. É, uma coisa legal da série é que são mais de uma história acontecendo ali meio que simultaneamente, né? Você tem um grande núcleo de personagens, cada grupo de personagens tem ali uma que no parque eles chamam de narrativa, né? Então, sim. Aí você tem as narrativas que acontecem dentro do parque e você tem também a história que acontece ali no background, né? O por trás das cortinas, que é o arco do Robert, a própria história ali do Arnold, né? Que o nome dele surge e aí vai se falando e aí você vai descobrindo mais sobre quem foi esse tal de Arnold. E aí as tramas elas vão cada vez se aproximando mais uma da outra, né? Exato. Ou seja, são histórias diferentes que aparentemente vão seguindo para rumos diferentes, mas no final você vai percebendo que na verdade elas estão indo pro mesmo lugar. É uma narrativa que ela desfecha toda num fim, no mesmo fim, né? É tudo, é como se fossem partes da mesma história, só que contadas de ângulos diferentes, de partes diferentes, né? É uma grande história e você tem várias partes dessa história. Exato, em tempos diferentes também. É, em tempos diferentes, que tem bastante desses contrastes na série, sim, né? Contraste do que acontece no presente, o que acontece no passado e que por um bom tempo você não consegue ver isso, né? Isso aí não fica claro, e depois você vai percebendo que são linhas temporais diferentes. É, na verdade você só acaba percebendo mesmo no grande plot twist, né, que tem. Que aí a cabeça explode, você olha e fala, carai! louco, meu! Como assim? Eu não acredito, não pode ser. Parafraseando aqui, o mar abriu no meio, velho! Só os sabedores saberão de onde é isso. É. E esse plot twist a série ela faz muito bem, né? Sim, cara, é absurdo, cara. É absurdo. O plot twist que a gente tá falando é basicamente o capítulo final, né? Que é onde vira a tripa de tudo, assim. Eu acho que ali nos dois últimos capítulos, né? Se já. Porque acho que no penúltimo capítulo também tem umas revelações bombásticas. Sim. E aí no último é que acontece. Aí que acontece tudo de uma vez. Tudo se junta, tudo se encaixa. Eu acho legal porque, assim, a série, ela não se preocupa em contar coisas idiotas, sabe? Sabe aquele tipo de crítica que a gente vem fazendo aqui sobre você perder espaço de tela com piadinha besta ou, às vezes, com coisa que não vai fazer sentido mais pra frente? Ela tem poucos desses momentos, né? A série ela tá, é muito focada em contar a história do jeito que ela é, crua. É, lógico, né? Com todos os aparatos narrativos, etc. e tal, pra aprender quem tá assistindo e tudo. Mas ela é muito focada em ser objetiva. E eu gosto muito, muito desse tipo de coisa. Principalmente em série, cara. Porque você ganha em riqueza de detalhes, você ganha em riqueza de história. Ao invés de você ficar vendo coisa que... Tá, sei lá, por que o cara entrou pra essa porta, sabe? Se não adianta nada e tal. E na série não, cara, cada porta que eles entram, cada forma que eles falam, cada personagem que eles conversam, cada interação que eles têm é muito bem pensado, cara. Eu acho muito foda, cara. O roteiro é bem legal. Apesar de que tem duas falhas graves ali naquele roteiro. E já vou soltar logo. Pelo menos eu achei. O que eu achei que cagou um pouquinho, mas eu acho que foi o recurso que eles conseguiram encontrar pro negócio correr, foi o caso ali da Maeve, dela despertar e ficar ali fazendo chantagem com aqueles dois bocó. Aquela parte ali pra mim cagou um pouquinho. Pô, mas vamos comendo, você tem uma máquina lá na sua frente ali que tá querendo te matar. Você faz e acontece com uma porrada daquelas máquinas ali. Poderia fazer o que você quisesse, uma lobotomia, qualquer merda daquela máquina ali, acabou, sabe? Uhum. E os caras não, os caras são dois bocó. Tipo, se deixa ser dominado pela máquina até o final, sabendo que pode dar merda, e dá merda, né? E dá merda, né? Precisa dar merda. Precisa dar merda. Pra fazer a Maeve sair dali, né? E no final não dá em nada. Uhum. Sei lá, dá assim, te traz uma reflexão, sabe? Essas coisas. Uhum. Mas pra efeito narrativo, não dá em nada. Tipo, eles saem dali, esmerdalha tudo, morre um monte de gente, morre robô, morre eles. O que que é? Puf, sabe? Ah, beleza. Uhum. Só sobrou ela e aí ela volta. Tipo, essa foi a parte que eu não gostei realmente da série. Esse arco da Maeve, ele é engraçado porque nessa parte aí, nesse quesito aí dos dois caras lá que vai, entre aspas, ajudando ela, né? E tem um... Apesar, dá pra... Às vezes dá pra relevar porque você tá assistindo a série ali e tudo mais, a série é legal e você quer ver onde a história vai dar. Mas tem esse ruído, né? Porque eu tava assistindo essa parte, eu pensei duas coisas. Uma foi exatamente isso que você falou, desses dois caras que ficam, entre aspas, ajudando ela, e aí ela ameaça eles, e eles não fazem nada pra impedir ela, né? É. Sendo que eles poderiam fazer, por que não, sim, né? Sim, na hora que a mulher levanta ali e fala, não sei o que, se você não fizer tal coisa eu vou te matar. O cara se precisa falar, beleza, na próxima vez que ligassem ela lá, ele pegava aquela tabletinha e jogava a inteligência dela lá pra baixo. E outra, porra, eles estão trabalhando num lugar ali super vigiado, mano. Não tem uma câmera vendo os caras fazer aquela merda ali, cara. É o lugar ali, o Anthony Hopkins sabe até a hora que os caras saem lá e tal. Tudo bem que a maior parte da vigilância, ela é dentro do mundo de Westworld, né? Naquela cúpula lá, eles veem tudo. Mas, pô, vemos e comemos, né, galera? É uma empresa. Tipo, não é um lugarzinho qualquer. aonde tem uma porrada de profissional ali que faz aquele trabalho. Fica lá os dois naquela sala lá, e outros em outra sala. As salas são todas de vidro. Mano, ninguém viu eles fazendo aquela merda. É um pouco bagunçado mesmo. Eu achei que seria mais, porque quando eu cheguei nesse episódio e nessa parte da que eles estão fazendo isso com a May e ninguém sabe, a primeira coisa que eu pensei foi, pronto, vamos ter um furo aqui. É. Porque alguns episódios anteriores, aquela assistente do Bernard, ela chantageia um desses caras lá porque pegou ele na câmera de segurança com o anfitrião, certo, né? Fazendo coisa que não deve. Ou seja, ali fica claro ali que tudo é supervisionado e tem vigilância e tudo mais. Eles têm vigilância. E aí, todos os códigos. Quando dá merda lá com a Clementine, os caras sabem, ó, o código dela, alguém mexeu, deu merda, sabe? Como é que não ia saber? Sim, que então, a menina lá, ela ia estar com a inteligência super acima do normal? Pô, na hora que o pai da Dolores tem os problemas mental dele lá, eles sabem. Então essa parte ficou meio cara. Então aí... Não, foi exatamente o que eu pensei nessa parte, né? Porque eu pensei, bom, tem um furo de roteiro aí. Eles acabaram de mostrar que é tudo bem supervisionado e tem a vigilância, e aí agora tem um anfitrião que tá fazendo o que bem entender ali, né? E ninguém tá sabendo disso. E, na verdade, eles resolveram isso. Eu não sei se foi o melhor jeito de você resolver essa parte da história. Pra mim funcionou, eu falei, não, tá bom. Menos mal. Que é quando... Agora vai ter spoiler, Ser um spoiler gigante, inclusive. Se a gente não tava dando spoiler, agora... Agora vai spoiler a porra toda. Vai lavar a alma de tanto spoiler que vai dar. Mas então, quando a Maeve, ela já tá com o Hector. E ela encontra o Bernard morto, com um tiro na cabeça lá naquela salinha onde o Dr. Ford ficava conversando com o anfitrião lá. E aí ela, com a ajuda do japonesinho lá, ela ressuscita ele. E aí eles começam a conversar. E aí ele vê que, apesar dela achar que ela tinha se libertado e que ninguém tava controlando ela, tudo que ela tava fazendo, essa revelação dela, fazia era, na verdade, parte do histórico, né? Fazia parte do storyline. Fazia. Então, aí essa parte me deu uma questão pra refletir. Será que um daqueles anfitriões lá, o japonesinho lá, será que o cara lá, o japonesinho, ele não é um cara também pagando pra Westworld, saca? Pagando a diária dele ali pra se fazer de doutor e fazer parte da narrativa, e o colega dele lá era um anfitrião? É uma boa, né? Será? Será que não? Tem a parte, né, que quando eles encontram o Bernard no chão lá, e ela fala que ele era um anfitrião, aí o japonesinho começa a olhar pra ele mesmo e pensar, pô, será que eu também sou um anfitrião, né? E ela fala que não. E a Maeve fala, não, relaxa, é um humano. É. Mas aí você pensa, beleza, ali ela tá toda esperta e tudo mais, e aí um pouco pra frente você descobre que tudo aquilo que aconteceu com ela não foi porque ela quis, e sim porque alguém queria que ela fizesse, que provavelmente é o Dr. Robert, né? Ele é o cara, porque tipo, quando... Vão ver quem que fez aquilo com ela. Falam que é um usuário de fora do sistema, que não dá pra saber quem que é, mas provavelmente é ele. Ele que é o arquiteto de tudo, né? Aliás, vamos já puxar o gancho pra ele aqui. Anthony Hopkins, nesta série, é o Batman. Sim. O cara tá à frente de todos. Ele sabe tudo, ele vê tudo, inclusive o que os seres humanos pensam, ele já tá focando lá na frente. Ele sempre faz esses papéis assim, né? Do cara com uma inteligência descomunal, né? Uma esperteza descomunal. E é meio psicopata, vai. Vamos falar que ele é psicopata ali. Meio, né? Não tá muito longe dos outros papéis dele, exato, né? Exato. Ó, ele é o Hannibal misturado com o Batman na série. É, não, e é muito legal na série porque em vários momentos você acha que ele foi pego ali, né? De calça curta, que é... Em vários momentos você acha que ele não vai ter pra onde correr e pum, o jogo vira. Sim, mano, aquela parte e do... E você fala, pô, esse cara é foda. Aquela, velho, parte do Bernard ali, cara, que ele tá sentado na salinha, que eu pensei, fudeu, tipo, de repente quando você vê quem é que tá no controle de tudo. Né? Quem tá controlando a situação toda. E aí ele ainda fala, cara, ó, não é a primeira vez que a gente tá nessa cena aqui. Quer dizer, ele também já tava revivendo aquele arco há bastante tempo, uhum, né? E tem muito disso nessa série, né? Tem muitas das situações ali que passam por um arco. O que me faz pensar se talvez a maioria das pessoas que trabalhem ali naquele lugar não são anfitriões, porque né? O guardinha lá, o principal lá, o Stubbs, então, Stubbs ele tem um ar meio robótico. Aquele pessoal que fica na sala ali com ele também. Aquela minazinha que fica mexendo no computador lá, a moreninha que ele vira e mexe, fica perguntando as coisas pra ela, ela meio parece um robô também. Então é tipo, ou eles são anfitriões muito bem treinados pra estar ali, né? E não sabem, igual alguém. Né? Que a gente não quem? Vai falar quem é. Quem será? Ou é... A vida real life realmente já tá uma merda tão absurda que as pessoas já estão nesse ritmo robótico, sabe? Sim, sim. Que é uma outra coisa a se pensar também. Eu acho que a série, ela incita isso, né? Ela faz você, depois dessas revelações, ela faz você duvidar de tudo que tá acontecendo ali. Porque você vai achando uma coisa, a série te prova que é outra coisa, e aí passa um pouco de tempo e ela te prova que, na verdade, não era isso que você passou a pensar, já era outra coisa também. Sim. Então, chega no final da série e você já fica olhando pros lados, assim, desconfiando. Você tá assistindo, você pensa, será que eu sou um anfitrião? Será? Eu acho que a série, ela traz aquele mesmo... Ela me trouxe, pelo menos, aquele mesmo feeling de Matrix, sabe? Sim, sim. De você tá vivendo num ambiente simulado. Não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa, né? Uhum. É, Matrix foi o mais, na minha opinião, pra mim foi o mais marcante nesse sentido. De fazer você realmente parar pra pensar nas coisas. E a série, ela traz de volta, né, esse sentimento do esse tipo de pauta, né? Será que nós não estamos vivendo numa sociedade simulada, etc e tal? Sim. Só que lá na sociedade deles, né? Não é tão próximo quanto Matrix. As pessoas, quando elas entram em Westworld, elas perdem completamente os valores que elas tinham lá fora. É. Né? E também traz a questão de que como que as pessoas tratam aquilo que eles julgam inferior. A partir da hora que o cara, ele entra lá dentro e ele descobre... Tem um deles, um personagem, inclusive, que é o Logan. Que ele traz muito disso, assim. Ele joga muito na cara, né? Ele sabe que aquilo ali tudo é de zoeira e ele quer esmerdalhar com tudo mesmo, né? Então ele mata o anfitrião, ele trepa com o anfitrião. Faz tudo com o anfitrião. É, porque ele não dá o mínimo valor pra vida deles ali, né? Uhum. Já o William é o contrário, né? É o Logan ali dentro da série, ele é a personificação dessa ideia de que, como ali é tudo a simulação, você pode fazer o que bem entender. Ou seja, sim, fora dali ele tem que ser uma pessoa, ele tem que ser comportado, ele tem que ser... Tem que ter a sua moral e tal. Ali dentro já não, ele pode perder tudo isso porque não traz consequências assim como na vida real. E o William... Aliás, ele leva o William pra Westworld com esse princípio, né? Sim, sim. Pra ver quem é o William de verdade, né? Pra tentar... Pelo que eu entendi, o William fora de Westworld era um cara muito banana, assim. Era um cara totalmente disperso de sentimentos, vai, digamos assim, né? Uhum. Aquele cara bem zero esquerdo, assim, que a galera... não gostar muito, meio morto, uhum, sabe? Tá tudo muito bem, tudo muito bom. Ele demonstra isso, né? O jeito que ele é no Westworld ainda demonstra um pouco disso. Sim. O ator, o Jim Simpson, ele faz muito bem esse papel, né? Ele demonstra muito bem isso. Mesmo porque o Jim Simpson também é um pouco daquele jeito que você tá vendo ali na série. Se você for ver as outras coisas que ele faz, você vai ver que ele é mais ou menos ali, aquilo ali mesmo. Os outros papéis que ele fez, o Gavin Orson é aquilo, né? É. Mais ou menos, né? O Gavin Orson é um pouco mais pesado. Mas assim, enfim. Ele não passa confiança, né? E o Logan, eu acho que ele leva, além de eles estarem indo em prol da empresa, né? Eles estão indo lá para da Delos. Uhum. Ele leva o William nesse intuito, né? De, ó, deixa eu ver quem você é, de verdade, né? Sim. É uma parada muito louca. Just don't forget, they're not real. Agora uma coisinha sobre os robôs. Cara, não tem como você falar de Android, não tem como você falar de robô sem você, pelo menos, citar um pouquinho de Asimov. Basicamente, o pai da robótica moderna, né? Sim. Grande escritor. E, lógico, não o pai em questão de manufatura, né? Em questão de fazer, mas em questão de conceitos, né? Muitos dos conceitos que nós temos hoje, para várias literaturas, inclusive, que nós levamos para desenvolvimento de robótica mesmo, vem puxado de Asimov, né? Uhum. Vários filmes são referência de obras dele, etc e tal. Então a gente vai abrir aqui essa menção honrosa, né? Certo. E citar as três leis de robótica, de Isaac Asimov, já que no filme não é contado, ó, essas são as leis de Isaac Asimov, mas eles têm as leis dele lá também. Que são meio que pode ser um paralelo disso aqui, né? Porque se você lê as leis de Asimov, você vê a série, você vê que tem um pouco daquilo ali, não tá explícito ali falando que são as leis de Asimov, mas eles seguem essas umas regras parecidas, os anfitriões. Sim, e os robôs. Exatamente. E aí, a gente vai citar as leis aqui e vocês traçam um paralelo de vocês aí. Quais são essas leis que eles estão seguindo lá dentro de Westworld? Ok? Então vamos lá. Primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Uhum. A segunda lei é: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. A terceira lei é: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. E aí, mais tarde, Asimov ele acrescentou a lei zero, acima de todas as outras três leis, que é: um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Então, Eleuzito, na sua opinião, aonde que essas leis de Asimov são aplicadas dentro de Westworld? Ah, logo no começo da série, você já fica estabelecido que os robôs, os androides, os anfitriões, eles não podem machucar os convidados, né? Sim, tudo bem que as armas deles não funcionam. Elas não funcionam. Eles machucam, mas eles não matam, né? Os convidados. Eles não podem... É uma coisa engraçada, você pode bater, você pode estuprar, você pode cortar... Eles cortam, uhum, os candidatos, mas você não pode mutilar, pelo que eu entendi. Certo. E não pode matar. Né? São só ferimentos leves e incitação à violência. Né? Eu falei de estuprar, mas é brincadeira, eles não estupram, mas eles fazem incitação. Né? Sim, eles fazem. Você pelo menos imagina isso, né? Que o cara que tá fazendo ali o papel de bandido lá não vai ser um bandidinho legal. É, né? Exato. Mas agora o robô pode fazer o que bem entender com outro robô, né? Até porque o robô pode fazer o que bem entender com outro robô, inclusive todas as coisas que eu citei anteriormente, só que de verdade. Porque muitas dessas interações entre os anfitriões, né, são parte das narrativas, né, que os convidados estão dentro. Então, eles não podem fazer nenhum mal muito grande aos convidados, mas entre eles lá, o que a narrativa pedir para eles fazerem, eles podem fazer. Entre os robôs é uma carnificina total, cara. É. Dependendo da narrativa, os caras desmembram mesmo. A série, inclusive, ela não tem pudor em mostrar isso. Isso é uma coisa que eu acho interessante, é que assim, a série ela mostra nudez, ela mostra violência, ela mostra sangue, tripas, cabeças voando e tal, mas não é gratuito. Isso eu achei legal, tudo faz parte da narrativa. Uhum. Né? O Game of Thrones, traçando aqui o paralelo, já que o negócio é pegar lá o Game of Thrones, algumas coisas eu falei assim, falei, mano, não precisava, saca? São bem gratuitonas, assim. Algumas outras não, algumas outras realmente fazem parte da narrativa, mas enfim. Talvez pelo fato de ser inspirado num livro em que o autor também gostava, né, dessas coisas assim, meio gratuitas, digamos assim, né? O cara gasta 3 parágrafos descrevendo a mulher pelada, deve gostar de né? Aí fica, né, a critério de quem assiste e acha que tá demais ou não, né? Sei lá, mas que no Westworld, acho que tudo ali, não vou dizer tudo, porque, né, às vezes a gente generaliza e não é bem assim, mas a maioria das coisas ali, grande parte, tudo tem um propósito, seja esses detalhes estéticos, seja alguma fala de alguém, seja pedaços da trama, tudo ali tem um propósito, ou pra logo depois, no mesmo episódio, ou pro último episódio. Tudo ali é bem, bem quadradinho, assim, não sobra, não fica sobrando coisa. Pois é. As cenas do Rodrigo Santoro, por exemplo, cara, são muito bem pensadas, cara. No começo você não dá nada pro cara. Uhum. Você não sabe quem é o Hector no começo. É um bandido. Ele aparece, acho, no primeiro episódio, se eu não me engano, né? Ali é no primeiro episódio que ele aparece morrendo? Não lembro se é no primeiro ou se é no segundo. É no primeiro ou no segundo. É. E beleza, a vida segue. Aconteceu aquela narrativa ali e a vida segue. Você, como espectador, nem tá esperando que ele vai aparecer e a importância que ele vai tomar depois, né? É. a importância que ele toma. E o Ted Flood também, cara. Ted Flood é um dos personagens mais importantes, mas ele é só aquele banana que aparece ali no começo e você não dá nada pra ele, né? É, tá aí umas coisas também que eu achei bem legal da série, que além do James Marsden, ele tá com uma atuação muito boa, ele não foi mal aproveitado, tá? Ele tá ao decorrer... Beleza, tudo bem, que ele tá lá só pra morrer, né? É porque a narrativa... ela explora bastante isso, né? Isso inclusive é uma coisa que o cara de preto, ele fala... Eu vou chamar de cara de preto pra não dar um spoiler gigante. Então vai ser chamado de cara de preto. O cara de preto fala, né? É, o cara de preto. O cara de preto, né? Inclusive fala isso pra ele, joga isso na cara dele, né? Fala, pô, você foi um personagem criado pra ser um merda. Pra sofrer, sofre o negócio inteiro, velho. Você só sofre, cara. Você é o cara bonzinho que só sofre. E aí, cara, lá pelo 7º ou 8º capítulo, dá aquele boom que você olha e você vê a importância do Ted Flood na trama inteira. Sim, é. Você fala, caraca, que esses escritores, filhos da mãe! Ah! Cara. Pra você ver como que além do elenco ser esse elenco poderoso aí, cheio de astros, os roteiristas sabem trabalhar o personagem de cada um deles pra completar a história, deixar a história desse jeito que tá, muito foda, e também não desperdiçar os atores, né? Sabe um fato interessante sobre essa série? Eu vi isso numa entrevista do Rodrigo Santoro. Os atores não sabiam os papéis deles até os dias anteriores da gravação. Então, assim, você tem um tempo lá pra você decorar o papel, né, e tal. Ele, por exemplo, ele não sabia o que o Hector ia fazer no capítulo 5, por exemplo. Ele só sabia até o capítulo 4, entendeu? A série, ela foi levada mais ou menos nesse sentido. Era tudo bem guardado, né? Isso, foi totalmente guardado, né? Ninguém ali, nenhum dos atores realmente sabia qual era o fim dos personagens deles, mesmo porque os personagens deles têm diversos fins, né? Aliás, é uma sacada muito legal, porque os produtores da série podem fazer igual faz no Doctor Who, né? Você pode trocar um ator ali e botar outro e, boa, tipo, morreu, né? Os atores, eles ficaram bastante empolgados por causa disso, né, também, né? Que se podia trocar de papel, né? Uma coisa que tem ali no finalzinho, ele tira uma certa dúvida que eu já tinha desde o começo, se existiam outros Westworlds, né? Mas isso a gente... Eu peguei essa referência aí, hein? E aí? Será que existem outros Westworlds ou Westworld é o único parque temático? Eu não sei, no filme lá de 1970 tinha mais outros, né? Então. Tinha, né? Eu acho que aquela cena ali, é no último episódio essa cena aí, né? Ela tá ali justamente pra isso. Porque outro motivo aquela cena estaria ali, né? Aí o que me leva a uma outra sugestão também. Quando eles sobem ali, todas as cenas que são mostradas pra... Ah, cara, ali dá pra ver que realmente é um roteiro que ela tá seguindo. Porque o negócio é muito bem contadinho. Na hora que ela entra no elevador ali, mostra a imagem dela e tal. Né, as memórias dela. Me faz pensar se talvez a personagem principal da trama não seja ela. Da trama de... Sabe? Como se... Da trama do Westworld completa. Sim. Trama toda. Talvez a narrativa nova que o Ford fala, que ele tava preparando, não é a narrativa dentro de Westworld. Talvez a narrativa nova seja essa narrativa dela fugindo. É, uma boa, né? A principal personagem. Olha aí. É, porque é ela que aparece no telão lá, né? Exato. Por que será? Então, é nítido ao longo dos episódios a importância que ela vai ganhando, né? Sim. Porque ela aparece uma vez assim, você fala, pô, legal, o Tandy Newton aqui, ela tá aqui no Mariposa aqui, beleza. E aí vai passando os episódios e tem todo esse arco dela ganhar consciência e tudo mais, e ela vai crescendo assim, que você fala, pô, se ela não é a personagem principal, assim, ela tá no meio, né, dos protagonistas, porque o arco dela cresce muito do sei lá, do meio pro final da história. Pois é, o que faz você duvidar, inclusive, do final. Ah, aquele final ali. Aquele final de explodir a cabeça e isso faz... Aquele final. A gente vai ter que esperar até 2018. Filhos e da final mãe. Explode o final explode a cabeça literalmente, né? Teve gente ali que... Sim, então, machucado. Mas faz duvidar desse final aí também. E aí? Será que aquela pessoa era aquela pessoa mesmo? Não era um anfitrião no lugar dele? Então. Será que não fazia parte da narrativa? Né? Depois que você assiste o Robert barra Batman barra Hannibal fazendo tudo que ele faz ao longo da série, chega no final da série, você não acredita em mais nada. Você fala, eu não compro isso aí. Pode ser uma pessoa cansada que já trabalhou muito e não quis adiar mais o que era inevitável. Porque é inevitável que as máquinas vão tomar tudo, né? A gente já sabe disso. Isso é. Os seres humanos são uma raça extinta já desde que começaram a criar os robôs. Então, E a inteligência artificial, a gente já sabe que a gente vai esmerdalhar tudo, então ele já... if I told you I'm here to set you free? Pra fechar o bloco, então, fechar esse nosso papo aqui, as nossas impressões sobre o Westworld, né? Mas sim, tem mais coisa ainda, mas aqui só pra fechar essas nossas primeiras impressões. Qual foi o personagem que você mais gostou e por quê? Vixe! Agora você me pegou, hein? Caraca! Eu terminei. Impressões de Eliosito Chacones. O cineasta. Nossa, cara, o personagem favorito. É, e por quê? Tá vendo? Esse é o problema de você assistir uma série que trabalha tão bem os seus personagens, assim, que aí alguém te pergunta, aí você fica, pera aí, mas qual que é? Porque a maioria dos personagens ali são muito fodas, tá ligado? Sim. Mas eu acho, deixa eu ver, se eu tivesse escolhendo um personagem, seria o Homem de Preto. O Homem de Preto. Seria o Homem de Preto, porque aquela revelação que faz dele lá, eu fiquei meio, caramba, velho, como assim? Pior que é um clichêzão, né? Mas é um clichêzão tão bem contado, você olha e fala, nossa, é muito... Ficou muito bom, tá ligado? Sim. E porque você tem dois lados ali dele ali, que até então você não sabe o que é, né? Dois lados, né? Sim. E, cara, faz um contraste muito foda, tá ligado? E você tem a interação dele ali com o Robert, você tem... Você vai entendendo por que que ele tá ali, o por que que ele tá fazendo as coisas que ele faz. Ele é o personagem mais verdadeiro da série, né? Ele é quem ele e ele é quem ele é dentro de Westworld. Isso é muito foda. Exato. Ele meio que praticamente abandona a vida dele fora de Westworld, né? Porque a vida dele fora não fazia sentido pra ele, né? É o que ele fala. Eu acho muito legal aquela parte que ele tá preso na corda lá, que ele consegue se soltar e a Charlotte, né? A Miss Hale aparece lá pra falar com ele sobre o Robert e depois ele fala, agora não me atrapalha não que eu tô fazendo negócio aqui. Como se fosse, tipo, algo realmente importante, né? Da vida real, mas não, ele tá ali querendo procurar o tal do labirinto lá e pra ele aquilo ali é uma coisa muito importante, né? É, a vida dele se tornou aquilo, né? Porque fora o cara perdeu o esposo, perdeu o filho, né? Perdeu assim, entre aspas, né? Porque se parou e tal. Tem essa parte apontada já logo nos primeiros episódios, né? Que fala-se sobre ele, né? Naquela conversa de bar também, já fala sobre coisa. E não tinha mais nada lá fora. Ele era um cara super mega bem sucedido lá fora, mas tinha uma vida morta, né? A vida não era dele. Exato. Eu gostei dele, eu acho que eu gosto mais dele, porque quando começou a série que ele aparece primeiro, eu não vou falar que eu não gostei dele, mas eu fiquei meio whatever pra ele, tá ligado? Que ele aparece ali na narrativa ali com o Ted e com a Dolores, né? E aí, a primeira impressão que você tem dele é que ele é como o Logan, sabe? Ele só vai lá pra tocar o foda-se. Ele fala, já tô vindo aqui há 30 anos. Então parece, você pensa, o cara só vem aqui pra, sabe? Eu tive a impressão de que em alguns momentos ele talvez até fosse um anfitrião também, sabe? Um anfitrião criado assim pra aquele tipo de narrativa. Sim, sim. É, do jeito que ele aparece, ele aparece com todo aquele jeito misterioso e tudo mais, faz você pensar isso, né? É. Aí depois quando ele tem aquela conversinha com o Ford, aí você fala, beleza, os dois são amigos de longa data e tal. Mas você entende, né, que ele é um cara poderoso e tal, fora de Westworld e tudo mais. É o cara que bate na mesa e fala, eu sou dono dessa merda aqui, rapaz. Eu sou dono disso aqui, rapaz. Tá vendo aí, ó, a Dolores? Cara... A Dolores é minha, rapaz. É tudo meu. Olha, o Ted só é meu, a Dolores é minha. É tudo meu aqui, rapaz. Tá achando o quê? Então, e aí ele começa assim, nesse jeito meio whatever, só que aí depois a interação dele com os anfitriões, eu achei muito legal o jeito que a história trata isso. Principalmente quando ele tá com o Lawrence, aquela parte que ele tá com o Lawrence, a parte que ele tá com o Ted depois lá perto do final. A impressão que eu tenho é que ele conhece cada um daqueles anfitriões tão a ponto de poder desfigurar eles, sabe? Então... E faz sentido, porque pra um cara que tá em 30 anos lá no parque e como as narrativas elas se repetem, né? São as mesmas narrativas. A série dá a entender que tem narrativas novas e tem narrativas que saem de cena, né? Mas a gente, assistindo a série, a gente vê que acaba o dia, começa o outro dia, é a mesma narrativa, vai indo. E acho que é assim. Sim. Por um tempo. Então um cara que tá indo lá há 30 anos, o cara que é dono do parque praticamente, né? E tá indo visitar o parque há 30 anos, ele sabe tudo ali. Quer dizer, tudo não, né? Porque ele fica procurando o labirinto, o tal do labirinto, né? Mas de resto, assim, os anfitriões, faz sentido ele conhecer e saber. E essa interação que ele tem com eles por causa disso é muito boa. Uma historiazinha, né, cara? O cara demorar 30 anos pra conseguir chegar onde ele quer, velho. É, porque ele não ouve, né? você vê um monte de gente falando lá, o labirinto não é pra você. É. E ele fica, não, mas eu quero entrar nesse labirinto, eu quero entrar nesse labirinto. É aquela questão do desejo. E na verdade... Você sempre quer o que você não pode conseguir, né? É aquela questão. É, então. O cara mas, que tem, você chega pro legal... cara e fala, ó, isso aqui não é pra você, o cara vai ficar loucaço atrás mesmo, cara. Vai mesmo. Mas o legal também é que no final, ele consegue o que ele quer, né? Sim. Sim, de certa forma sim. Porque e a cena final dele é uma das cenas que eu mais gosto, já comentei com você, as cenas que eu mais gosto da série, porque tem toda essa história dele procurar o labirinto porque ele quer um nível mais fundo de jogo, né? Um nível em que tenha mais desafios e tal, porque ele fala, ah, os anfitriões não podem machucar os humanos, então é tudo muito fácil. Ele é aquele jogador de MMO que já chegou no level cap, tem a armadura mais foda, é o primeiro lugar da guild, o primeiro lugar do servidor. Saca? Não tem top pra ele mais, entendeu? Aí nego vira pra ele e fala assim, ó, tem uma quest impossível de fazer. Aí o cara fica lá, mano, 30 anos fazendo aquela quest, tá ligado? Exato, ele é esse cara, velho. E porque, né, ele tá ali, ele tá passando pela mesma coisa. E ele até fala, é muito legal quando ele fala com... Acho que é com o Robert que ele tá falando. Ele fala que qual que é a graça de você estar num jogo que os personagens eles foram criados pra perder. Sim. Sempre perder, né? Ou seja, você tá ali e você sempre vai ganhar aquele jogo. E ou seja, o que ele procura é um desafio. E aí aquela cena final, quando ele consegue esse desafio que ele quer, ele vê que finalmente ele vai ter esse nível superior de jogo que ele quer. Ele dá aquele sorriso, nossa, aquela é muito cara foda. Dele é a cara de quem ganhou um brinquedo novo, né, velho? Aquela cara dele, nossa, é muito bom, velho. Ed Harris é um ator que olha, então acho que é por isso que o Homem de Preto dessa primeira temporada foi o personagem que eu mais gostei. Apesar de ter vários outros personagens que vale a pena mencionar, porque tá tudo muito bom, as atuações, os arcos... Tá Sim. tudo muito legal. Mas eu já falei bastante e agora vou certo. Quem que é o seu personagem favorito de Westworld desse primeiro ano e então, por quê? Eu vou dispensar então o Homem de Preto, né? Lógico que é o meu favorito. Mas já meio que já defendemos o ponto dele aqui. É, eu vou dispensar as mulheres, certo. Porque elas pra mim são todas as minhas favoritas ali. A Dolores faz... papel excepcional, né? Eu sei, mas na verdade você tá querendo dizer a Tessa Thompson, né? Se não me engano. Eu queria dizer a Tessa Thompson, mas não queria dizer a Angela Sarafian também. Mas assim, não por questão, não só a questão de beleza delas, mas questão dos papéis que elas fazem também, são papéis muito fortes. O papel da Maeve é muito forte, da Maeve, né? Da Dolores, são papéis muito bons. Uhum. É uma das poucas séries em que você tem personagens femininas com papéis tão fortes e tão bons. Eu acho, questão narrativa. Ah, sim, hoje em dia, né? É, mas, não querendo puxar a sardinha, cara, eu adoro o Hector, velho. Mano, ele é um personagem que ele... Eu adoro personagem assim. Ele sabe das coisas, mas não sabe, sabe? Sabe, uhum. sabe. Sabe, mas não sabe, assim, mas sabe, mas não sabe. Ele tem uma visão além. A narrativa que foi imposta pra ele é de um cara visionário. Apesar dele ser um bandido, dele ser um ladrão... Sim. Ele não é necessariamente um vilão, né? Eu falei no comecinho brincando que ele era o vilão. Ele é vilão ali, naquele contexto, né? Mas na narrativa dele, né? Que ele segue ali, né? Mas ele tem uma visão até espiritual bem interessante. E tem coisas que ele fala na série que você fala... Caralho, mano, o cara fala a verdade, saca? O que tá acontecendo ao redor dele, mas com outras palavras, né? Ele tem uma sabedoria aquém dos outros personagens ali. Os outros personagens não fazem a mínima ideia do que tá acontecendo. Deram pra ele uma característica mais espiritual, que da forma espiritual com que ele enxerga as coisas, ele consegue enxergar o mundo lá fora, entendeu? Mesmo ele sem saber que existe. Aí é que tá, né? Ele sabe, mas não sabe. Mas não sabe. Tanto que quando a Maeve chega pra ele e faz aquela proposta impossível, né... Que ele até fica meio assim, meio atrás e tal. Mas na hora que ele percebe qual que é a verdade, ele não fica abismado, sabe? O contrário da... No fundo, ele já sabia. No fundo, ele já sabia. Ali. Dentro dele, né? Vamos enxergar assim, né? Dentro do coração dele lá, digamos, né? Ele já tinha noção. Dentro do código-fonte ali, alguma parte da narrativa, né? Ele já tinha noção. Ele é o personagem, na minha opinião, mais desperto de todos, né? Porque a Dolores, ela tem um papel muito marcante, mas ela fica ali dentro daquele casulo dela, né? O Ted fica dentro do casulinho dele. Todos os personagens têm um casulinho. Até a Maeve, ela demora pra cair na real. Aquela cena em que ela vê aquele ursinho, sei lá, aquele trequinho lá da menina, né? Que é marcada uhum. como os caras cirurgiões lá, né? O cara de capacete e tal. Sim. A outra cena em que ela vai e ela desenha o negócio no papel, quando ela vai abrir aquela madeira, ela tem aquela ideia, né, de abrir a madeira e guardar pra ela poder ver depois, tem 5, 6 papel com o mesmo desenho lá dentro. Então, quer dizer, ela já repetiu aquilo ali pra cacete, entendeu? Uhum. O que leva a crer que naquele um ano que ela passou ali dentro, ela até pode ter passado ali pelo menos metade daquele ano nessa loucura, saca? Nessa mesmice. Então ela guardou ali muita coisa, né? Então, dos personagens que estão dentro de Westworld, ele, como personagem, é o que mais me chamou a atenção e é o que, assim, tirando o Homem de Preto e tal, né? E o que mais me deixou assim, porra, qual é a desse cara? É o personagem mais louco deles, né? E é o mais... mas são, digamos assim, né? É o que tem uma visão além de todos os outros. Isso que eu achei muito, muito legal do personagem. Ele tem a visão além do alcance. A visão além do alcance. O olho de Tandera é de Rodrigo Santoro. Olha só. Welcome to Westworld. Bom, vamos aí para algumas curiosidades de Westworld. Como a gente havia falado no começo do cast, Westworld não foi uma série barata, né? Não, começar pelo casting dela, né? Os atores ali, a maioria dos atores são atores de Hollywood, então não dá pra pagar barato desse povo. Embora... Você vai assistir na... Embora foi barato, se fosse considerar que é uma série, e o valor que foi gasto na série já foi gasto em filmes muito... em filmes já foi gasto valores muito superiores a esse. Né? Ah, não, sim. Mas dá pra entender porque, como você disse, a série ela parece um filme, né, mano? Beleza, um filme de 12 horas, mas ela é filmada e a série é construída de um jeito pra parecer um filme mesmo. Então a qualidade, como você falou, a qualidade ela segue do primeiro episódio até o último episódio a mesma. Não tem essa evolução, não começa mais ou menos e vai ficando bom. Não. Ela já começa boa, termina boa. Tem uma evolução, então... sim. Visualmente tem uma evolução, mas não é aquele negócio absurdo igual você vê em uma série como... Sim, sim. E essa primeira temporada aí da série custou pra HBO 100 milhões de dólares pra ser produzido. Milhãozinho de doleta. Dá 300 temers agora? 300 acho que é por aí, aproximadamente 300 temers. Olha 300 aí. Milhões de temers. Pra você ver. Mas é isso aí. Uma outra curiosidade bacana é que o Ed Harris já dirigiu 2 filmes, cara. O cara é ator, é escritor, e dirige filme a porra toda. Ele dirigiu Apalooza, Uma Cidade Sem Lei, e Pollock. Procure os filmes Pollock. Aí, dê um Google aí. Dê um Google aí, pra você ver. A gente já comentou aqui, o cara, ele tem bagagem, né? 60 aninhos de cinema, muita coisa, né? Então, de cinema 60 não, 60 anos. Não, ele tem 66 anos, 66 já deve ter, sei lá, uns... O cara nasceu no cinema já. Mais de 40 anos de cinema, é certeza que ele tem. Sim, sim, deve ter uns 40 já. E mesmo assim tá aí, foda na série. O ator Clifton Collins Jr., que fez o Lawrence na série, ele já participou de um filme do Star Trek. Sim. Creio eu que seja esse remake que eles fizeram. Esse remake, a gente aguardou essa curiosidade porque a galera do Star Trek vai ficar, meu Deus! Os nerdzinhos vão ficar... ator de Star Trek no Westworld, hein? Vale a pena conferir só por causa disso. E ele também expressou o personagem fictício do videogame César Vialpando. Isso, do GTA. Em GTA San Andreas. Exatamente. Olha que beleza. Quantas cabeças você já explodiu aí com o Cliff? Ou melhor, quantas cabeças aí você já não deve ter explodido com o... Como é que é o nome do cara? Lawrence, O Lawrence. O Hector Scatton, né, que é feito pelo Rodrigo Santoro, tem uma curiosidade bem bacana sobre o nome dele, que o Scatton, ele deriva do grego Escatos, né, que quer dizer o último, o last. Então tem uma referência bem legal pro personagem aí, pode ser que ele seja o último da família dele, né, do último dos moicanos dele, digamos assim, né. E isso na raiz escatológica em inglês tem o sentido de portent to apocalypse. Quer dizer que é próximo do apocalipse ali, então dá mais sentido ainda porque a gente tinha dito do personagem, né? Dessa visão a mais que ele tem, essa visão além das outras pessoas. Sim, né? Uma curiosidade aqui do filme de 1973, Westworld, o visual do pistoleiro robótico interpretado por Yul Brynner era uma homenagem ao personagem Chris Larrabee Adams, que ele também interpretou no clássico Faroeste Sete Homens e um Destino, em 1960, e as suas continuações. Eu pensei que você ia falar no clássico fodástico. Clássicos tendem a ser fodásticos, né? Já tá implícito no nome clássico. Mas Sete Homens e um Destino é um filmaço, cara. É um clássico, né? Um clássico de western. Como a gente já comentou aqui, a diversão diária de Westworld é um pouco carinha, né? No filme original, o preço pra você dar uma visita ali em Delos era cerca de $1,000 pra cada visitante por dia. Tá? Então não é uma diversão pra qualquer pessoa. E nos valores atualizados, né, ia equivaler aí a cerca de $5,500, mais ou menos R$18.000. É, provavelmente ainda vale mais a pena você fazer uma visitinha pra Disney. Mas será que na Disney dá pra descer o cacete no Mickey? Ah, aí, é uma bela questão. Seria legal. Nossa. Não nesses termos, né? Descer o cacete no Mickey, mas... Brincar de lutinha com o Mickey, já tá bom, né? Brincar de lutinha. O Michael Crichton, diretor e escritor do filme original de Westworld, ele escreveu um livro aí que depois ficou muito famoso, foi adaptado para o cinema. E qual que é? É meio fraco, né? Ele só escreveu O Parque dos Dinossauros. Olha só. Inspirou Spielberg, né, a fazer os filmes. O diretor do filme Westworld escreveu O Parque dos Dinossauros. É uma curiosidade muito boa essa daí. Que logo depois veio a se tornar essa franquia que nós conhecemos aí, né? Foi. Homenagem do Spielberg. Digamos assim. É isso aí. Olha aí uma curiosidade bacana. E assim, já avisamos que ia ter spoilers. Vocês já devem ter ouvido um monte de spoilers até aqui. Mas pra quem ainda não assistiu aos últimos capítulos, vai ficar legal isso daqui pra teoria de conspiração de vocês aí. O nome do Bernard é Bernard Lowe, né? E ele é um anagrama pra Arnold Weber. Então fica aí, né? No ar aí. Por que será que eles fizeram isso aí? Por que será? Será que é só um easter eggzinho sem importância no meio da série? Tá, que é um easter eggzinho sem noção. Mas é isso aí. No saloon lá que tem na cidade que vários episódios passam, que é o Mariposa Saloon, várias vezes a gente vê o pianinho lá tocando as músicas, né? Todo episódio que tem mostra lá tem alguma música tocando. E essas musiquinhas que tocam nesse piano são versões adaptadas de músicas mais modernas. É, algumas vezes sim, né? Algumas vezes são lá pela equipe mesmo. Não, sim. Né? Mas algumas vezes tem as versões legais. Tem esses easter eggzinhos aí, né? Easter eggzinhos. Algumas das canções que tocam lá são Black Hole Sun, do Soundgarden. O Fake Plastic Trees, do Radiohead. Isso, Surprises, também do Radiohead. House of the Rising Sun, do The Animals. Back to Black, da Amy House. Essa daí, na hora que bateu no capítulo, eu já vi que era a música dela. Eu percebi que tinha alguma coisa de errado com as musiquinhas quando eu comecei a ouvir House of the Rising Sun. Falei, não é possível que essa música seja tão antiga assim. Tocava no Velho Oeste. E também tem Something I Can Never Have, do Nine Inch Nails. Como a gente tinha comentado no bloco anterior, uma das coisas que fez atrair bastante esses nomes de peso para interpretar os robôs foi justamente que a HBO ofereceu para eles a oportunidade dos personagens mudar de tempo em tempo, né? Então, um robô que ele podia ser morto no episódio, ele podia voltar com uma identidade e personalidade completamente diferente depois de ser reconstruído. E aí, isso segundo as agências de talento, né, que representavam os atores, deixou os atores bem empolgados assim, com as diversas possibilidades que você tinha com os papéis, né, o que eles podiam representar. E isso também é legal como um descarte para a própria... para a própria produtora, né? Trazer novos talentos, trazer novos atores, né? Para Westworld. Então, pode esperar que vai ter bastante coisa bacana ainda. Sim. Bom, é isso. Não é um theme park, mas um entire world. Vamos comentar então, como é de praxe, né? Sobre os nossos links de pesquisa, os nossos links legais. Ah, é. Hora do link! Hora do link! Para. Os links legais e bacanas que nós separamos em todo o Comic Netflix e vai ficar aí no post pra vocês ficarem meia hora passeando no postinho. No, né? Postinho, meia no hora. Postinho. Meia hora ali no postzinho. Passeando no postinho, coitado. Ninguém quer, cara. como que Néfilos faz tão mal pras pessoas assim? Tem que ir no postinho quando exato. Termina de ouvir. Olha aí. Bom, então vamos começar aí com os primeiros links do YouTube, né? E YouTube. Do YouTube. E aí, lógico, né? A gente tem que trazer o trailer do Westworld, né? Pra quem ainda não conhece. Mas a gente tá trazendo aqui uma versão um pouquinho mais adulta, né? Soltado pela própria HBO. Não tem lá grandes coisas de adulto, não, mas é uma Metroverse, então. Certo. Cuidado quando você for abrir. Esteja avisado. Seja avisado. Tem também aqui o link do trailer do filme Westworld de 73. Sim, lá do Retro Biographic. A gente trouxe aqui uma curiosidade bacana. É um cara, acho que o Wood Chang, acho que é o nome do cara, ele postou um vídeo de Westworld Commercial Break, que são os comerciais que os atores já fizeram na época que eles não eram tão famosos. Inclusive tem até tão famosos assim, né? Em questão de fazer filmes pra Hollywood e tal. Inclusive tem uma coisa muito bacana que é o comercial da Havaianas, que a gente já conhece aqui há muito, já encheu o saco. E o comercial do Anthony Hopkins, pra lá de inusitado. Vale a pena conferir. Tem o link aqui da entrevista pro Omelete que o Rodrigo Santoro fez sobre o Westworld. Nós temos Realidades Simuladas do Nerd Office, Season 7, episódio 40. Foi um episódio que o Jovem Nerd fez sobre o Westworld um pouco antes de sair a série. Então, pra você que não assistiu, vai assistir atrasado, mas é legal porque eles falam bastante coisa lá, inclusive sobre inteligência artificial e mundos simulados também. Então vale a pena. E é o Jovem Nerd, né? Pô, vale mais a pena que isso. No canal do Holandês Voador TV, tem lá um vídeo com 37 fatos que você precisa saber sobre o Westworld. Cara, é muito legal, esses caras garimparam. E, mano, eu gostei já do nome do canal. Já me inscrevi no canal só por causa do nome Holandês Voador. Pra quem não sabe aí, um easter eggzinho sobre Holandês Voador. A gente vai deixar um linkzinho aí pra vocês saberem mais ou menos do que se trata aí. Eu acho que eles tiraram daí, mas também tiraram de um certo filme famoso. Né? Citar, né? Mas os caras fizeram um apanhado muito legal, assim. E o vídeo ficou bom também. Eu gostei bastante. E temos aí o Igor Presniakov trazendo pra gente a abertura de Westworld, né? É o tema de abertura no melhor estilo aí, no violãozinho, os finger style, né? Os dedinhos e tal. Ah, tal. Só nos dedos. Acho muito legal, cara. Ele faz uns trabalhos muito bacanas, assim, com várias músicas. E já faz um tempo já que eu queria trazer alguma coisa pra ele, dele aqui, né? Nos posts e tal. E caiu como uma luva ele fazer isso aí. Agora temos aqui também linkzinhos de sites pra vocês. Tem o link da página do Westworld no Adoro Cinema. Lá tem muita coisa sobre a série. Tudo que vocês precisam saber sobre a série, casting, ficha técnica. Ficha técnica. Tá tudo lá. Cara, pra quem gosta de cinema, esse site Adoro Cinema é uma mão na roda. Assim. Nós temos também Origens e Curiosidades sobre o Westworld no Pastel Nerd. No O Pastel Nerd. No site Minha Série tem lá a matéria sobre Westworld, que são 4 ideias do filme original de 73 que podem dar pistas sobre a série. Olha aí. Nós trouxemos também pra vocês a página sobre leis da robótica na Wikipedia, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o que se trata o assunto. Afinal, tem tudo a ver com a série, né? Exato. Tem o Wiki do Westworld, que tá em inglês. Aí é só pros sabores. E tem também, logicamente, né, o link da pasta do Westworld. Link da página de da Westworld. Pasta. Da pasta creep. Logicamente o link do site de Westworld Brasil, né? Westworld.com.br. Eu não sei se é um link oficial mesmo, Westworld, se foi fã que fez, não sei o que, mas é bom, o site é bem estruturado, bem legalzinho, vale a pena dar uma olhada lá. É isso aí. What if I told you I'm here to set you free? Hoje não tem recadinho, né? Mas tem um recadinho sim. Então bora pro recadinho. Muito provavelmente esse Comic Netflix vai ser lançado próximo do Natal, né? Então, apesar de que não faz muito sentido a gente dedicar um episódio inteiro, né, pra esse tipo de festividade, porque é só o nosso terceiro episódio de Comic Netflix, o primeiro de muitos, assim. Assim esperamos, né? Assim imaginamos. Passamos a Valve, hein? Já estamos no número 3. Ai, ó. Só os gamers entenderam essa. Então não faz muito sentido, né, dedicar um episódio pra Natal, essas coisas. Talvez, provavelmente, a gente nunca faça esse tipo de coisa. Mas Ainda assim, é legal, a gente quer deixar aí pra quem ouviu a gente até agora, né? Quem teve saco de ouvir a gente até agora. Precisa, hein? Precisa. Feliz Natal, Feliz Natal, um próspero ano novo pra todo mundo aí que tá ouvindo esse Kinefilus bonito. Aê, Feliz Natal. Muito, muito Panetone, muito Roberto Carlos. Muito Roberto Carlos. E agora, Android Zumbis, musiquinha de Natal pra terminar o cast. Não. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo Comic Nexus. Falou. Até o próximo, galera. Falou.